dar as boas-vindas. Certamente que o Futebol Clube de Oliveira do Hospital e a secção de patinagem artística e hockey patins, certamente que é o melhor clube para estes jovens se poderem integrar, porque são pessoas sensíveis, são pessoas que sabem receber e que sabem acarinhar. E, portanto, ele está no sítio certo, considerando tudo aquilo que está a acontecer na Ucrânia. Dar os parabéns ao Hockey Patins, ao Futebol Clube de Oliveira do Hospital, por este gesto que é simbólico, e nós aqui, que nos orgulhamos de afirmar os valores que o desporto transmite, hoje, para mim em particular e para a Câmara Municipal, é certamente um momento feliz o que está aqui a acontecer, porque estamos a integrar uma criança, tirá-la um pouco dos problemas que o país dele está a viver e integrá-lo junto com outras crianças que certamente o vão ajudar a ser feliz aqui em Oliveira do Hospital.